E eu quis escrever uma canção que pudesse te fazer sentir, pra mostrar que o meu coração ele só bate por ti, com uma bela melodia pra dizer o que eu não consigo explicar, com uma bela melodia pra você ver o que eu queria te falar e dizer. Você que pode me mudar, que pode me salvar. E eu vou te esperar aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Te levo comigo. Fazer sempre.